cemitérios pode ser feito para inúmeros casos. As pessoas são um pouco menos evoluídas, moço, vão utilizar para prejudicar alguém as forças do cemitério. Vão utilizar energia dos desencarnados que se recusam a caminhar, moço. Aqueles desencarnados que estão ali só esperando uma brecha para sair dali. Agora, moço, o cemitério também cura. Porque o desencarne, moço, é a cura para muita coisa. Mas não quer dizer, moço, que você vai fazer um trabalho de cura no cemitério que a pessoa vai desencarnar para ser curada, não. A cura acontece, moço, principalmente por Omolu, moço. Ele é o senhor da cura, ele é o senhor do desencarne, das miasmas. Ele cura tudo, moço. Então também se faz trabalho de cura, moço. Faz trabalho de libertação no cemitério, moço. As pessoas se libertam de dores, se libertam de sofrimentos, se libertam, moço, de tudo, todas as amarras, moço. Não dizem que a morte é a libertação para muita coisa terrestre? Isso pode ser se levado também no motivo de estar fazendo um trabalho no cemitério. Agora, moço, dificilmente você vai encontrar um trabalho de cemitério que seja para prosperidade. Tem que pensar, moço, que o cemitério é fim de ciclo. Então é fim daquela doença, é o fim de um caminho fechado. Também se faz a abertura de caminho em cemitério. Faz esse tipo de trabalho, moço. Esses específicos. O conhecimento tá aí, tá livre, tá fácil. Mas quantas pessoas estão dispostas a ter esse conhecimento? Quantas pessoas querem ter esse conhecimento? Depois que você abre uma porta do conhecimento, ela nunca mais fecha. O conhecimento, moço, é o maior tesouro que um espírito pode ter. Porque ninguém tira dele, moço. Ninguém rouba o tesouro. Esse é um tesouro que ninguém rouba, moço. Que a caridade seja feita. Que seja aquela caridade de você dar um ombro amigo para um desconhecido na rua. Que seja a caridade de você pôr água no dia quente com o cachorro de rua. É, são os mínimos detalhes que a caridade. Exu é querer, na sua gira eu quero ver. Exu é querer, na sua gira eu quero ver. Ela é a pomba gira da caruna. Homens, boa ela noite, vem se demanda, moço. Mas ela é a pomba gira da Calunga. Boa com noite. Seus sete homens, ela vem se demanda. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Eu sou Pomba Gira do Cemitério, moço. Graças a Deus, é uma satisfação enorme conhecê-la assim pessoalmente, viu? A satisfação é minha, moço, em poder estar contribuindo para tanta gente. Louvado seja. O que a senhora acredita que as pessoas precisam compreender a respeito da pombogira? A pombogira, moço, é muito difamada nas línguas das pessoas aqui da Terra, né, moço? Principalmente com as pessoas que têm preconceito. O que as pessoas precisam entender, moço, que a pombogira, ela não é aquela mulher prostituta, moço. Não necessariamente ela teve uma encarnação de prostituta. A pombogira é uma mulher sábia, é uma mulher que não permite que ninguém, moço, abuse dela. Às vezes, moço, a gente se permite somente para mostrar para a pessoa que a gente sabe o que a gente está fazendo. Oh. Mas a gente não dá um ponto sem nó, moço. Claro que sim. Vocês trazem o equilíbrio às pessoas do feminino nelas? Também, moço. Uhum. A gente trabalha muito o desejo, o amor, também a sexualidade. Por isso aí as pessoas acham que a gente, que nós, pombogiras, somos prostitutas, moço. Mas a verdade, moço, é que a gente trabalha o equilíbrio, o desejo, a compreensão, a vitalidade também como os Exus, moço. Afinal, a gente é Exu mulher, né, moço? Qual que é o trabalho que a senhora realiza quando não está incorporada? Eu trabalho no cemitério, moço. No cemitério, a gente trabalha com encaminhamento, a gente trabalha também mostrando para o desencarnado, o recém-desencarnado, a vida que ele vai levar agora, as opções que ele pode seguir dos caminhos espirituais de acordo com os karmas que ele foi adquirindo nessa vida que acabou de desencarnar ou em outras vidas. Claro. A senhora encontra muita gente arrependida nessas horas? Com certeza, moço. Principalmente quando vê a moça com o tridente na mão, moço. Aí acha que é demônio. Aí tem medo. Tem medo de ser espetado, moço. Mas o tridente só espeta, moço, aquele que precisa, moço. Aquele que se arrepende dos seus atos, moço. Às vezes as pessoas se arrependem por atos, dão tanta importância a atos, moço, que não é importante, moço. Que a pessoa fica com aquilo na cabeça, moço, achando, ai meu Deus, eu comi carne num dia que não podia. Ai meu Deus, eu fiz uma coisa que determinada pessoa, determinada verdade dizia que não era pra eu fazer, moço. Mas quem tava vivendo a verdade da pessoa era só a pessoa. É só a pessoa saber o que ela estava passando, o que ela precisava, e se ela sabia, moço, tá tudo certo, né, moço? Sim, graças a Deus. O que faz a gente ficar apegados às superstições com tanto conhecimento disponível? A ignorância, moço. A falta de vontade de ir conhecer. O conhecimento tá aí, tá livre, tá fácil. Mas quantas pessoas estão dispostas a ter esse conhecimento? Quantas pessoas querem ter esse conhecimento? Depois que você abre uma porta do conhecimento, ela nunca mais fecha. O conhecimento, moço, é o maior tesouro que um espírito pode ter. Porque ninguém tira dele, moço. Ninguém rouba o tesouro. Esse é um tesouro que ninguém rouba, moço. Conhecimento é responsabilidade? Sim, moço, com certeza. A partir do momento que eu não sou ignorante em um determinado assunto, eu tenho como responsabilidade agir de acordo com esse conhecimento. Claro. O que acontece àqueles que mais sabem e que mais ficam indiferentes para com as suas responsabilidades a respeito do que já sabem? Ah, moço, isso quando chega do lado de cá do cemitério mesmo, moço. Esse aí já começa, moço. Porque aí ele não assume as coisas que ele faz. Ele tem o conhecimento e não utiliza. Pra que ter o conhecimento, moço? Ele precisa ter esse conhecimento e exercer o conhecimento. Senão ele não tem, de fato, o conhecimento. O que dizer das pessoas que raciocinam, que não querem, não vão e não precisam nunca incorporar pombogira porque são machos? Moço, esse aí já tem a masculinidade ferida por si próprio, moço. Eita. Não é a gente que vai fazer nada, moço. Nós precisamos manifestar para fazer o nosso trabalho. Agora, se o rapaz não quer porque acha que a gente vai deixar ele moça, aí o problema é na cabeça dele, na mentalidade dele, né, moço? E isso daí a gente tem que deixar é o tempo cuidar, não é a gente não. Claro que sim. O que faz vocês se afastarem de um médium? Quando ele não quer a gente por perto, moço. Quando as ações deles não chegam ao nosso nível vibracional. Primeiro que pra gente estar aqui, moço, é um desgaste energético grande. A matéria é densa. Pombogira e Exu tá acostumado com a matéria um pouco mais densa, moço. Uhum. Porém, aqui, moço, encarnado, é muito mais denso, moço. Qual que é a diferença, graças a Deus, comi um mosquito? Um mosquito não, um pernilongo. Graças a Deus. Qual que é a diferença entre a densidade nossa e a densidade de vocês? Moço, pensa. É difícil explicar, mas eu sei que a senhora vai conseguir. É, moço, pensa como o óleo e a água. Aí. Elas não se misturam. Pronto. Elas se misturam só, moço, quando a gente mistura elas. Se a gente deixa em repouso, a água não mistura, moço. É basicamente essa, moço. Pra podemos estar na mesma vibração que vocês, no mesmo nível que vocês, precisamos estar em movimento. A incorporação também proporciona esse movimento, porque tem a troca de energia. Claro que sim. Exu é movimento? Exu é movimento, com certeza, moço. Exu é impulsão, Exu é coragem. Então, com certeza, moço, Exu é movimento. Ah. O que acontece com as pessoas que dizem: eu pedi tanto a minha Kombogira e ela não me trouxe um amor? Moço, será que a pessoa está procurando um lugar certo, moço? Eita. A Kombogira não vai chegar incorporada no médium e carregar alguém e falar: tá aqui o seu amor, moço. Vou trazer seu amor agora. A Kombogira não faz isso, não. Será que a pessoa está vibrando o amor, moço? Será que a pessoa está merecendo o amor, moço? Será que a pessoa quer de fato um amor, moço? Ou ela quer só um apego, moço? Um apego emocional? Qual é a necessidade da pessoa? A gente vê tudo isso, moço. Se a gente vê que a pessoa só quer sofrer mais, moço, só vai sofrer mais com esse apego, a gente não arruma, não, moço. A gente não quer ver os outros sofrer assim. Só se a pessoa merecer, né, moço? Oh. Aí faz parte do karma dela. Isso, explica pra gente. Quem merece sofrer? Quem faz o outro sofrer, moço. Isso é muito simples, moço. Uhum. É questão karmática, você faz, moço. Você recebe. Você colhe aquilo que planta, moço. Se você só planta dor e sofrimento, moço, não vai colher amor e carinho, moço. Apenas dor e sofrimento, moço. Se, numa situação, o rapaz trai a mulher, o Kombogira incorpora, e aí vai lá e dá uma mensagem pra ele: se você incorpora, se você trair ela de novo, eu passo por cima do Exu teu e acabo com a tua vida. Isso é colocação do Kombogira? Não, moço. A gente não passa por cima de ninguém, moço. Muito menos das entidades dos outros, né, moço? Que toma conta da cabeça. Então, moço, a gente toma conta do nosso. Se o Exu dele tá tomando conta dele, por que que eu vou passar em cima de alguém? Não há motivo, moço. Eu já tenho meus médicos pra cuidar, moço. Ficar arrumando todo mundo não dá, moço. Kombogira toma as dores de médium que foi. De uma médium que foi traída? Não, moço. Kombogira não pode se envolver sentimentalmente, moço. Desse jeito. Principalmente, moço, quando envolve uma terceira pessoa. Por quê, moço? Se a gente for se envolver e se apegar a todo sofrimento, moço, como que a gente trabalha, moço? Como que nós vamos secar as lágrimas de quem está sofrendo, moço? Como que a gente vai aconselhar se a gente vai estar no mesmo barco do mesmo sofrimento, moço? A gente precisa, moço, aconselhar. Então a gente não pode se envolver. Tem que ficar totalmente parcial e só observar, moço. Às vezes faz parte do karma da pessoa, moço. O que capacita uma Kombogira a aconselhar alguém no campo do amor e do sentimento? Kombogiras, no geral, nos trabalham o amor e sentimento. A gente estuda o amor, a gente passa por preparação, treinamento, como vocês dizem aqui, nos, para estar aconselhando um caso de amor. Nos. Então, nós estudamos, nós trabalhamos e compreendemos o amor até na onde ele nos é permitido. E aqui embaixo, na Terra, as pessoas perdem muito dessa compreensão. Quando chega lá, desencarna, no plano espiritual, tem outra visão do amor. E, moço, amor incondicional nem sempre é bom, moço. Porque às vezes você coloca um amor incondicional sobre uma pessoa e às vezes a pessoa tá lhe ferindo porque ela quer. Porque ela julga por algum motivo que ela precisa lhe ferir. Você vai continuar amando, amando, amando, amando, amando cegamente, incondicionalmente, moço? Uhum. Não é pra ter ódio, moço. É, mas também não é pra ser bobo, né, moço? Claro que sim. Na Terra, 4 anos, se forma um psicólogo? Em 7, um médico. Em 8, um cirurgião. Quanto tempo a senhora passou estudando no astral? Tempo é relativo, moço. Sim. Tempo tem pra vocês aqui encarnado. No astral a gente não tem tempo. Claro. Mas se for pra dizer o tempo de vocês aqui da Terra, moço, cada pombogira específica trabalha numa área, moço. O cirurgião, pra ser cirurgião, ele estuda primeiro a medicina, moço. É. Que é o nosso caso, moço. Os pombogiras estudam primeiro o amor. Depois as pombogiras são divididas em suas áreas de trabalho. Então, é correto afirmar, moço, que uma pombogira do cemitério, no caso, trabalha o amor também, moço. Uhum. E não só as almas, moço. Então, nós passamos estudando o amor 5 anos, moço. E a nossa especificação, moço, a gente passa mais 5, moço. Oh. É, moço. É de igual, moço. Porque principalmente com as almas, moço. Parece que essas almas são rebeldes, moço. Desencarna, fica rebelde, moço. Então a gente tem que saber lidar com as mais diversas situações e dos âmbitos e pontos mais delicados que a gente consegue, moço. Sem ferir, moço, e sem acumular karma pra nós também, moço. Porque nós também erramos. Dá um exemplo de uma situação onde uma pombogira acumularia karma. Nós, moço, temos sentimentos assim como os humanos aqui na Terra, moço. Com menos intensidade, moço. E a gente sabe bem separar o joio do trigo. Mas, moço, às vezes as pessoas... Os espíritos também se deixam levar. Então, moço, há pouco você me perguntou. Então, o Exu não tá fazendo nada daquele homem que traiu e eu sou pombogira do cavalo que foi traído. Eu vou ir lá, vou destruir o Exu pra derrubar ele. Isso, moço. Tá gerando karma, moço. É uma pessoa, é uma pombogira que se deixou levar pelas emoções, assim como os encarnados. Aí acumula karma, moço. Porque não tá trabalhando pra luz como deveria estar, né, moço? Uhum. Tá se agindo da mesma maneira que o encarnado tá agindo. As pombogiras são trabalhadoras da luz na escuridão? São, moço. Trabalhamos a luz na escuridão. Se diz muito, moço, que pombogira que trabalha no inferno, que trabalha no umbral, tem menos valor, moço, que essas pombogiras que trabalham com amor. Na verdade, moço, o valor é o mesmo, moço. O mesmo, moço. Agora, moço, por que que a pombogira trabalha no inferno? Porque ela precisa de luz, moço. Para um espírito sair do inferno, ele precisa ver a luz, moço. Ver a luz no fim do túnel, moço. Muitas vezes, Exu e as pombogiras são essas luzes quando for, é necessário, moço. Quando é necessário, Exu e pombogira tira a forma, a vestimenta de maus que tem no umbral, que temos essa vestimenta para impor respeito, porque se a gente for vestido de anjo, a gente vira deboche, moço. E, na verdade, moço, quem dá risada é a gente. Graças a Deus. A senhora trabalha com que tipo de instrumento no astral? A senhora falou com tridente, né? É, moço. Eu trabalho principalmente com tridente, moço. Uhum. Eu trabalho também, moço, com a falange dos caveira. Trabalhamos muito também com foices, com roupas pretas, principalmente, roupas roxas. São nossas vestimentas. De instrumento de trabalho mesmo, moço, é o tridente. E a foice, né? Oh, claro que sim. Vocês trabalham com algum animal? Não, moço. Só a favor dos animais, moço. Com os animais, moço, a gente faz parceria. Isso. Porém, moço, no cemitério, na Calunga Pequena, a gente não trabalha com os animais. Claro que sim. As pessoas não vão no cemitério pra ver bicho. Então as pessoas vão no cemitério para encontrar seus corpos, que é onde ainda tem o apego. Muitas vezes demoram muito para se ir, seguir o seu caminho. E os animais, nessa hora, não nos ajudam. Claro, sim. Entendi. É legítimo alguém chorar e velar por pelo túmulo de um ente querido que já se foi? É, moço. Muitas vezes, moço. Na verdade, quase todas as vezes, moço. O ente querido tá lá também, moço. Em espírito. Tudo o que aconteceu, esse processo todo de desencarne, moço, é uma novidade, mesmo que a pessoa já tenha passado por outras encarnações. É uma novidade naquele momento. É um sentimento que só tem única e exclusivamente em cada desencarne. Então tem desencarne que você se sente de um jeito, tem desencarne que se sente de outro. Porque tem vidas que foram de uma forma e vidas de outra. Nenhuma vida que você reencarna, nenhuma vida vai ser igual. Então nenhum sentimento vai ser igual. Nenhum desencarne vai ser igual. Nada vai ser igual. A senhora aconselha o quê para quem acabou de perder um ente querido? Será que sentir saudade, chorar sua falta, atrapalha ele na sua caminhada do outro lado? Atrapalha, moço. Fica esse apego mútuo, tanto do espírito desencarnado quanto do encarnado. Eu aconselho, moço, quando tem um desencarne, que a pessoa compreenda, moço, por mais próximo que seja a pessoa, o ente querido que desencarnou, que compreenda, moço, que esse é um processo natural da vida, moço. Todos nós, moços, nascemos sabendo que ia morrer. Então não tem por que sofrer, moço, se é um processo natural. Não é natural sair do banheiro, você vai sofrer toda vez que vai ao banheiro. Então não devemos sofrer, moço, todas as vezes que alguém desencarna, moço. Tem o apego sentimental, tem a tristeza. Você pode ter isso, moço. Ninguém quer que você se prive disso, moço. O que não pode, moço, é exagerar nesse apego, nesse sentimento. E a pessoa saber, moço, que chorar não vai trazer a pessoa de volta e continuar chorando. Que o sentimento de agonia, de desespero, moço, não vai trazer a pessoa de volta. Então a pessoa escolhe, moço, ficar aí revivendo, revivendo e revivendo esses sentimentos. O que eu aconselho, moço, para esses momentos é oração. Orar pelo desencarnado e orar para si próprio. Para que Deus conforte o coração, para que Deus ajude a aliviar essa dor. Mas não ficar sofrendo. Quando a pessoa, dentro do momento do velório, fica pensando nos bens de quem morreu, atrapalha de alguma forma? Moço, a pessoa, ao desencarnado, só se o desencarnado foi muito apegado a isso, moço. Porque daí ele vai ficar pensando, não acredito que eu trabalhei tanto pra esse daí ficar com as minhas coisas. Ficar com meu carro, ficar com a minha casa, aí isso atrapalha, moço. Mas se a pessoa perceber, moço, que dessa vida só se leva o conhecimento, o aprendizado e a sabedoria, moço, ela vai ficar tudo bem, moço. Não vai ter problema pra ela. Vai ser problema só pra quem tá ganancioso e querendo as coisas de quem morreu, né? Que o corpo nem esfriou direito e já tá falando em herança. Então, como que o desencarnado sente quando acontece isso? Que as pessoas começam a pensar em tudo o que podem se favorecer com a morte dele, esquecendo que é um momento de agradecer ao corpo, de ter permitido aquele espírito viver a sua caminhada na Terra. Decepção é o que o espírito vive, né, moço? É o sentimento de decepção, além do sentimento de desencarne que a pessoa tem. Se for um desencarne muito sofrido, e a pessoa ainda vê que todo mundo só queria que de fato o encarnado desencarnássemos, aí é muito dolorido. Principalmente para quem acabou de desencarnar. A senhora, no trabalho que realiza, percebe que isso é comum ou não é tão comum assim? É, moço. Bem comum, moço. Os encarnados sempre estamos ligados ao que se pode ter e não ao que se pode ser. Então, moço, quando se tem muito, principalmente no mundo capitalista, que é vivido aqui hoje, que a sociedade é posta hoje, onde o lucrar mais vale mais do que ser feliz? Então, moço, se lucrar é sinônimo de felicidade, moço, então isso atrapalha, moço. Atrapalha até a cabeça de que acabou de desencarnar. Atrapalha o nosso encaminhamento. Porque a gente quer tratar o espírito e o espírito quer ficar vendo o que vai acontecer com as coisas dele. Ensina a gente o desapego. O desapego, moço, é muito simples, moço. É só lembrar que nada é seu e de que você não é dono de nada, moço. Uhum. É a mesma coisa, né, moço? Mas pare pra pensar. O que não é seu, moço, não lhe pertence. E você não é dono de nada, então também não lhe pertence. Pronto, moço, é só isso. Você não é dono e você não tem. Você é o que é. Você é a pessoa que é, que nasceu pra ser e que escolheu ser. Então, moço, é isso. Dona Pombogira, o que é a calunga? A calunga, moço, temos duas calungas. A calunga grande e a calunga pequena. A calunga é basicamente um centro, moço, onde a gente trabalha as pessoas. A calunga grande, a gente chama, e principalmente os pretos velhos chamam, moço, do mar. O mar é a grande calunga. Muitas pessoas morrem, moço, no mar. Muitas pessoas morreram ao longo da história no mar. Os espíritos ali permaneceram por um tempo. Falando de calunga pequena, moço, é o cemitério. No cemitério, moço, nós temos o trabalho de encaminhamento também. Na calunga grande, são levados logo depois da calunga pequena, encaminhados para a calunga grande, para fazer um tratamento um pouco mais rígido àqueles espíritos que são muito teimosos, muito zombeteiros, que querem ficar aqui apenas para vermos, como já foi dito, onde vai ficar as coisas dela, para querer se vingar de espíritos que fizeram, de pessoas que possam ter feito algum mal. E, moço, a gente não pode deixar que esse espírito fique aqui para sempre, né, moço? Eles têm o livre-arbítrio deles, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. É aí que o tridente e a foice funcionam, moço. E daí eles são encaminhados para cá, lugar grande. Se não resolver lá também, é encaminhado para outro lugar. E assim vai, moço. Qual que é a diferença, então, dos trabalhos realizados na calunga grande e na pequena? Na pequena, moço, a gente pode dizer que é um trabalho um pouco mais leve, moço. Porque as pessoas muitas vezes querem seguir os seus caminhos. Muitos querem, quando a gente mostra quais seriam as opções das pessoas. Você tem a opção de ficar aqui onde você está. De ir ao mundo afora, ficar perto dos seus entes queridos. Nós explicamos também o quão saudável isso é. O quão prejudicial isso vai ser, tanto para ela que desencarnou, que não vai seguir o seu caminho, quanto para o encarnado, que acaba vivendo a energia daquela pessoa, que acaba sendo apegada por aquela pessoa, e dificulta até, moço, se livrar de sofrimento. Muitas vezes as pessoas sofrem porque sem querer, o espírito desencarnado fica obsidiando o encarnado. E a pessoa se apega ao sofrimento por conta disso. Fala um pouco mais sobre onde são, para onde são encaminhados os espíritos depois da calunga. Depois da calunga, se for da calunga grande, eles podem ser encaminhados para o umbral ou para a escola, moço. Tem muita escola no astral, moço. E as escolas servem, moço, para a elevação espiritual, para o espírito se elevar, para o espírito aprender as suas encarnações. Agora, moço, da calunga pequena, ele pode ir direto para a escola. Ou, moço, se ele preferir ficar vagando, ele vai ficar vagando. Mas o correto, moço, o que nos é instruído, moço, é que eles vão para as escolas. Ou que eles vão, moço, aprender de uma outra maneira. Se eles quiserem seguir a espiritual, moço, desencarnar e seguir espiritual, ele vai estudar para ser, moço. Então precisa estar na escola, né, moço? Por quanto tempo os espíritos ficam ali na calunga pequena? Isso é relativo, moço. Inicialmente, moço, são os 2 dias que nós damos como normal. que a pessoa precisa ainda de fluidos energéticos do corpo para poder ter a energia necessária para seguir o seu caminho. Tem uns que ficam mais e tem outros que ficam menos. Aí vai da escolha deles. Parte. Corpos cremados. Esses espíritos ligados a eles também vão para a calunga pequena? Às vezes, moço. Às vezes eles preferem ficar no local de cremação. Aí, moço, corpo cremado é complicado, moço, porque virou cinza a energia que ele precisava. Ele precisava da energia do corpo e ela virou cinza. Aí a pessoa guarda lá, em cima da TV. As TV hoje não dá, né, moço? Não dá. Em cima da estante, moço. Não. Guarda ali a cinza do corpo cremado. Em exposição, pra todo mundo ver o jarro de corpo. E, moço, como que a pessoa vai, como que o espírito desencarnado vai ter a energia que ele precisa? Espiritualmente falando, moço, o melhor é enterrar. Claro. Existem pessoas que depois de enterradas ficam grudadas ao corpo ou percebendo todos os vermes comendo a sua carne, sentindo como se ainda tivesse no corpo? Se ela quiser, moço. Se ela quiser. Porque daí ela vai fazer, moço, é o espírito dela ficar em cima do corpo. Não dá para acoplar como incorporação, moço. Porque os fluidos energéticos daquele corpo já se esvaíram. Eles não existem mais. Agora, moço, se a pessoa quer ficar ali, moço, quer sentir isso, aí ela vai ficar e ela vai sentir. Até porque, moço, para um verme começar a comer uma carne, moço, ela tem que estar podre. E para a carne estar podre, leva mais do que 2 dias, moço. Pra tá começando a comer, esses vermes começar a comer esse espírito querer. Tá ali sentindo. É tudo do querer, moço. As crianças desencarnadas, como é a situação delas ao chegarem na calunga pequena? Nós cuidamos das crianças, moço, numa área separada. As crianças por si só têm a sua pureza dentro do coração. Muitos espíritos encarnam e desencarnam logo quando criança, moço, porque faltou o que cumprir na Terra. Às vezes, moço, espíritos que se suicidam, moço, depois de um longo processo de reabilitação, precisam voltar para cumprir o tempo que não foi cumprido. Aí desencarna como criança. E as crianças têm mais consciência, moço. As crianças têm consciência que têm que seguir o caminho delas. Então a gente tem um cuidado especial, moço, e as crianças levam menos tempo para ir serem encaminhadas do que um adulto que tem mais tempo de apego, moço. A criança não tem tanto tempo de apego, a criança não sabe o que é ter, a criança sabe só o que é ser criança. Sim. A mediunidade de transporte está relacionada com o trabalho realizado no cemitério? Está também, moço. Ligado muito forte ao trabalho do cemitério, moço. No trabalho do cemitério a gente faz um encaminhamento. A mediunidade de transporte é basicamente isso. O médium que é médium de transporte vai receber essa energia e vai dar um choque energético. Então, moço, depois desse choque, o espírito vai ver e ele está desencarnado mesmo. Ele vai cair na real dele de que isso aconteceu. E a dor da matéria é mais do que ele precisa. Ele não precisa carregar esse fardo. Então, a mediunidade de transporte está, sim, muito ligada com o trabalho que é feito no cemitério. Só é mudado o cenário, moço. A forma que é feito o trabalho. Mas ambos são de encaminhamento. Quem não sabe o que é mediunidade de transporte, a senhora pode explicar? Posso, moço. Mediunidade de transporte, ela consiste em literalmente fazer um transporte. Consiste em espíritos desencarnados, sofredores, que não aceitam que desencarnaram, que não aceitam seguir o seu caminho. Então, os Exus, as Pombogiras, levam para perto do campo áurico de médiuns que são preparados energeticamente, isso em questões de vidas, meus. De vidas. Eles são energeticamente preparados para receber uma entidade sofredora, mesmo que encarnado, ele achando que não é. Então ele vai receber esse espírito zombeteiro, encarnado, e o médium vai sentir tudo o que o espírito sente. Então, se o espírito é um espírito que teve um desencarne muito dolorido e não sabe, moço, não entende, ainda não percebeu o que aconteceu, moço, o médium vai sentir tudo isso, vai refletir no médium, moço. Mas depois, moço, que acontecer esse transporte, moço, o transporte do sentimento também se vai, moço. E nós cuidamos para que nenhum médium seja prejudicado energeticamente em função desse trabalho, que é um trabalho muito importante, que precisa ser feito e que acontece um desgaste energético muito grande. Os médiuns não precisam ter medo disso, porque estamos, eles sempre são assessorados, principalmente pelos guardiões dele, para fazer esse trabalho. Tem gente que se coloca numa situação de brincar com as energias do cemitério, dizer, eu faço transporte que não é num lugar adequado para mostrar que incorpora. Quais são os riscos de brincar com isso? Bom, a partir do momento que a pessoa quer brincar com o que não se brinca, ela corre risco, né? E são riscos, moço, muito sérios esses riscos, moço. O espírito que está no cemitério, que se recusa a ser encaminhado, que quer ficar nesse plano e vê que tem um zombeteiro do lado de cá, do mesmo jeito que ele é zombeteiro do lado daqui, moço, ele vai falar, opa, chama um amigo e vai seguir com ele, moço. Esse é o perigo, moço. Tá levando para casa, para o seu trabalho, para a sua vida, espíritos que só querem zombar. Então eles vão sugar a energia da pessoa, eles vão zombar da pessoa, de repente a pessoa não vai encontrar as coisas dela. Mas eu coloquei aqui e não estava aqui, e não está mais. Espíritos também vão colocar a pessoa em situações de risco, sem que a pessoa perceba, mexendo com o inconsciente da pessoa. Então, moço, em cemitério não se brinca, moço. Em cemitério tem respeito, moço. E quem brinca tem a sua consequência, moço. Quando se diz, quem não é espiritualista, a gente dá desconto. Mas quem é e sabe que o cemitério tem dono, deve pagar a porta. Tem algo a ver com isso? Tem que saudar pelo menos a porteira? Como é que é? Moço, se a pessoa não tem o conhecimento, ela não vai saber saudar. Se a pessoa não tem o conhecimento, ela não sabe de fato o que está fazendo, moço. Mas isso não impede de que, se ela for lá e zombar no cemitério, ela não volte acompanhada para casa. Ela vai voltar acompanhada para casa. Ela foi lá e desafiou uma força que ela não conhece. Ela mexeu com quem nem conhece. A gente não chega na rua e começa a zombar da cara de qualquer um, né? A gente não sabe o que a pessoa faz. A gente não sabe o que a pessoa é capaz. Realmente. Independente da ignorância, moço, o preço tem que ser pago. Olha. O preço tem que ser pago. Agora, se a pessoa tem o conhecimento, moço, tem que saudar a porteira. Antes de entrar no cemitério, tem que estar saudando a porteira. Como é que se faz isso? Sauda a porteira. Primeiro, moço, vai chegar na frente do cemitério, paradinho no portão do cemitério. E vai saudar Exu Caveira. Primeiro Exu Caveira, que é o dono do cemitério, moço. Aí vai saudar o Mulu, moço, que é o dono dos donos do cemitério, moço. E também algum Megê, moço, que também trabalha com as almas. Então é Exu Caveira, Omolu e Ogum mesmo. Só falar um salve, moço. Salve, Chucaveira. Salve, Ogum Mejê. Salve, Omolu. Tá tudo certo, moço. É um sinal de respeito. Se disser, salve, Pombagira do cemitério. Também, moço. É que eu trabalho pra Exu Caveira, né, moço? Então, melhor saudar o patrão. É, moço. Claro, sim. Ah, oferenda em cemitério. Pra que fazer? Oferenda em cemitério, moço, pode ser feito para inúmeros casos. As pessoas são um pouco menos evoluídas, moço, vão utilizar para prejudicar alguém as forças do cemitério. Vão utilizar energia dos desencarnados que se recusam a caminhar, moço. Aqueles desencarnados que estão ali só esperando uma brecha para sair dali. Agora, moço, o cemitério também cura. Porque o desencarne, moço, é a cura pra muita coisa. Uhum. Mas não quer dizer, moço, que você vai fazer o trabalho de cura no cemitério que a pessoa vai desencarnar pra ser curada, não. A cura acontece, moço, principalmente por Omolu, moço. Ele é o senhor da cura. Ele é o senhor do desencarne, das miasmas. Ele cura tudo, moço. Então também se faz trabalho de cura, moço. Faz trabalho de libertação no cemitério, moço. As pessoas se libertam de dores, se libertam de sofrimentos, se libertam, moço, de tudo, todas as amarras, moço. Não dizem que a morte é a libertação para muita coisa terrestre? Isso pode ser se levado também no motivo de estar fazendo um trabalho no cemitério. Agora, moço, dificilmente você vai encontrar um trabalho de cemitério que seja para prosperidade. Ha. Tem que pensar, moço, que o cemitério é fim de ciclo. Então é fim daquela doença, é o fim de um caminho fechado. Também se faz abertura de caminho em cemitério. Faz esse tipo de trabalho, moço. Esses específicos. Claro que sim. Quando a pessoa faz um trabalho de, por exemplo, se você abrir uma tumba lá, ficar dentro por umas horas lá, você vai se energizar tanto e vai ser um iniciado para Exu Ipomogi. É mito ou realidade? É mito, moço. Tem que ficar enterrado na cova é para ser amigo de Exu Ipomogi? Não tem não, moço. Deixa para ficar lá dentro da tumba quando desencarnar, moço. Aí deixa o corpo lá. Antes disso, moço, viva livre, fora da tumba. Quando se diz, se você cortar uma cabra para sua pombogira embora, para o teu Exu, tua proteção será mais forte. É mito ou verdade? É mito, moço. A gente utiliza do sangue animal, da pruma animal, apenas, moço, quando é pro bem. Mas nem todo sacrifício animal, moço, é pro bem, moço. Preferimos, moço, usar energias naturais, porque o sacrifício, moço, nem sempre é sinal de vitalidade. Por quê, moço? Será que você cuidou bem daquele animal? Porque se você quer algo bom, você tem que cuidar bem da sua oferenda. Você criou o animal desde o início, o animal não teve sofrimento. Então, moço, não adianta querer uma coisa pro bem, uma coisa que seja forte e vigorosa, se o animal não é forte, não é vigoroso e não foi bem tratado. Compro mais barato, já com o pescoço pelado, quase morrendo, entrega lá. Ah, a gente nem pega, moço. Você vai ser visto pra alguma visita sua. Claro, claro. Não, moço. Quais são os cuidados que temos que tomar ao fazer uma oferenda no cemitério? A primeira de todas, moço, é o cuidado de entrar no cemitério. Uhum. Que é aquele, as saudações que tem que ser feito. Depois, moço, é sempre o orar e vigiar. É ter sentimento puro, sincero. E sabemos que aquilo ali vai se tornar realidade de acordo com o seu merecimento. Se você não merecer, você pode colocar em qualquer ponto de força a oferenda que não vai funcionar. Pronto. Então, trabalho de maldade feito pega nas pessoas? Pega, moço. A intenção da pessoa pega, moço. Eita. O que você fala, moço, pra uma pessoa pode atingir ela. Principalmente se ela estiver num momento ruim que a vibração dela tá baixa. É aí mesmo que pega, moço. É. Uma pessoa sobreviveu a um acidente e contou a razão do acidente. Surgiu o assunto Umbanda, depois Exu, depois Pombogira, depois cemitério. Estava passando próximo ao cemitério e ele falou, não, mas eu tenho o corpo fechado porque o meu Deus é maior do que esse Deus é de vocês, esse espírito das trevas. Quer ver? Que todos os espíritos do cemitério, se tiver força que venha e faça alguma coisa contra mim, aí desgovernou o carro e bateu no poste e morreu. Aí a pessoa conta até hoje esse caso. É realmente um descuido brincar com essas energias? É, e isso pode realmente ter acontecido porque ele disse isso? Pode, moço. Porque ele desafiou, moço. Mas não porque ele desafiou Exu Pombagira, moço. É. Exu Pombagira, que trabalha com a luz e está comprometido com a luz, não vai fazer isso, moço. Agora, nem todo mundo que está no cemitério é Exu Pombagira, né, moço? Aí, moço, quando ele desafia o espírito, moço, ele aguenta o desafio, moço. Não se desafia as pessoas. Se ninguém chega assim, é desafio que você tire a minha vida. Sabendo que a pessoa tem uma faca na mão, tem uma arma na mão. Você vai desafiar, moço? Uhum. Você realmente não quer que isso aconteça? Não, não vai, né? Jamais. Claro. Então, isso pode realmente ser uma coincidência ali, ou que quebrou alguma coisa no carro mesmo. Mas a senhora está dizendo que realmente pode acontecer. Então, o que pode ter acontecido se realmente foi um espírito ou vários que foram lá atormentar ele? O que pode ter acontecido, moço, foi o desafio dele, moço. Claro. Ele desafiou. Ele quis dizer assim, ó, eu sou mais forte que você, porque eu e meu Deus é mais forte que você. Deus, de fato, é, moço. É. Mas Deus dá o livre-arbítrio para todos, claro. Inclusive para esses espíritos que estão comprometidos com o mal. Oh. Então eles são livres para fazer o que quiser. E daí chega um cidadão e desafia eles, moço. Não é desesperamento, né? Nossa, claro que sim. Essa energia que propõe a sintonia quando a gente usa mal o livre-arbítrio é uma lei de Deus? Que exista a sintonia quando usamos mal o livre-arbítrio e depois sofremos com o que fazemos. Sim, moço. Uhum. Isso entra como karma também, moço. Olha aí. Porque a gente escolhe o caminho que a gente vai traçar. Uhum. Então, se a gente escolhe mal, a gente vai colher mal. A gente vai chegar num lugar que não é tão bom assim. Então, moço, às vezes você veio destinado a trilhar um caminho. No meio desse caminho, numa encruzilhada, você decidiu ir para um outro lugar. Onde um caminho, de repente, que fosse ferir pessoas, ou um caminho que fosse esquecer totalmente delas e só pensar em si. Aí a pessoa vai colher o mal, moço. Nessa vida a gente não se vem para viver sozinhos. Por isso que a gente vem numa família. Por isso que a gente é rodeado de pessoas. Por isso que tem esse monte de gente no mundo, moço. Trabalhos e demandas realizados no cemitério ganham mais força? Ganham força, moço, do mesmo jeito que o trabalho é realizado na mata. Do mesmo jeito que um trabalho numa cachoeira, num trilho de trem. Ganha a mesma força, moço. Ganha a força daquela energia, daquele ponto de força, moço. Claro. E para se defender de uma força dessa, precisa também de energia de cemitério? Não necessariamente, moço. Às vezes, moço, a única coisa que precisa é a pessoa mudar a vibração dela. Só que, moço, isso é muito difícil. Principalmente quando se tem um trabalho, né? Agora, se a pessoa fizer um trabalho para destruir outra no cemitério, e essa outra fazer o trabalho nas matas para desfazer, não tem problema nenhum, moço. Não é isso que vai mudar o trabalho dela, moço. Claro. Qualquer Exu pode trabalhar no cemitério? Não, moço. Só os que estudaram para isso. Ah. Por isso, moço, que a gente estuda o amor e tudo que leva a ser as pombogiras, moço. Tudo que as pombogiras precisa saber, a gente estuda. E depois a gente é separado, moço. Conforme a nossa vibração e nossa escolha. Eu escolhi trabalhar no cemitério, moço. Então, eu estudei mais um tempo para poder trabalhar no cemitério. Isso não quer dizer, moço, que um Exu e uma pombogira que escolheu, moço, trabalhar nas matas, não posso trabalhar no cemitério. Ele só não vai ter a mesma informação que uma pessoa do cemitério, do que uma entidade do cemitério. Então, eles podem trabalhar, porém, não vai ter o mesmo resultado, moço. Eles não vão ter o mesmo conhecimento. Claro. Qual foi o momento mais feliz da sua existência? Foi um desencarne, moço. E eu tava, de fato, no cemitério. Eu tava lá, moço, com toda a minha família, moço, assistindo o caixão desse. Cada terra, cada punhado de terra que jogavam, moço, tinha uma lembrança boa sobre mim. E nesse momento, moço, eu pude viver o amor verdadeiro. E foi aí, moço, que eu decidi virar uma pombogira. Porque eu conheci o amor, moço. E não é só o amor, moço, de um cônjuge para o outro. O amor familiar, o amor de amizade. Tudo isso, moço, me levou a trabalhar com a energia do amor. E no cemitério, porque foi aonde eu encontrei isso. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? A minha última encarnação, moço, eu fui uma andarilha. E o que o mandarilho aprende, moço, é que a casa dele é ele mesmo. E que o seu templo, moço, é ele mesmo. Então, moço, nessa encarnação, eu aprendi que eu só ia ter paz olhando pra mim mesmo. Que eu só ia ter amor se eu me amasse. Que eu só ia ter qualquer coisa, moço, se eu colocasse pra mim em primeiro lugar. Eu não consigo compartilhar nada com ninguém, moço, o que eu não tenho, moço. Então, moço, eu aprendi o que, moço, é de fato importante pra vida, moço. Pra vida eterna, moço, que é além do desencarno, moço. Que é o que a gente vive aqui, moço. Que é fora de tempo, fora de espaço e sem limite, moço. Se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora mudaria alguma coisa? De maneira alguma, moço. Todas as minhas ações, todos os meus erros e acertos levaram a ser o que eu sou hoje, moço. E isso, moço, eu não troco por nada, moço. É o meu maior tesouro. São as minhas experiências, são os meus conhecimentos e a minha sabedoria. E é através delas que eu posso trabalhar na Umbanda, que eu posso trabalhar nos cemitérios. E que eu posso trabalhar em diversos outros lugares, moço. Graças ao que eu já fui. Claro que sim. Quando as pessoas pensam em pombogira e vocês sentem que elas estão procurando ajuda, vocês fazem o quê? Qual que é o primeiro passo? Vocês vão até ela? Primeiro passo, moço, a gente se aproxima dessa pessoa. Ela invocou a pombogira. Ela chamou a pombogira. Ela chamou a energia Exu, a energia pombogira, moço. Porque ela tá precisando. Aí a gente vai e se aproxima, moço. Dou energia pra essa pessoa, moço. E aí a gente começa a trabalhar nela através de intuições, através de fatos no cotidiano, que são detalhes, moço. Mas é a gente que está trabalhando lá, moço. Oh. No caso, as pessoas vão assistir esse trabalho realizado e podem simpatizarem com a senhora. E aí pedir a ajuda da senhora. Só o fato deles pensarem na voz da médium e no trejeito da senhora, e mais no rosto da médium, eles conseguem, ao fazer um pedido à senhora, invocar a senhora mesmo ou uma pombogira mais próxima? Vai ser uma pombogira do cemitério, moço, mas não necessariamente eu. Porque eu não sou a única pombogira do cemitério. Dentro da pombogira, da linha de trabalho de pombogira do cemitério, tem diversas pombogiras do cemitério, moço. Agora, moço, que eles vão ver o vídeo, e as únicas coisas que eles vão ter a se assemelhar até então é a voz do médium, é o rosto do médium. A partir desse momento, moço, que eles vão acessar a energia de pombogira do cemitério, mesmo que seja pelo canal do médium, não necessariamente vai ser eu, moço. Mas vai ter alguém, moço, que vai estar lá com uma energia compatível à pombogira do cemitério para ajudar, moço. Tá certo. Tem alguma questão que eu não fiz de um assunto que eu acho importante nesse encontro inicial, informar as pessoas? Olha, moço, a gente já está informando bastante coisa às pessoas, né, moço? Nossa. Eu ajudei, moço, nessas perguntas. Acredito, moço, que tá tudo aí, moço. Tá, graças a Deus. Tudo que a gente tá lembrada, né, moço? Graças a Deus. Como é que uma pessoa faz para desenvolver a mediunidade com pombogira? A mediunidade com pombogira é muito simples, moço. Todo mundo tem desejo. Se a pessoa teve o desejo de desenvolver a mediunidade com a pombogira, ela já tá sendo desenvolvida, moço. Ela está sendo desenvolvida através justamente desse desejo. Aí, moço, a pessoa pode simplesmente pensar na energia pombogira, o que representa para ela a energia pombogira. É importante que, se a pessoa quer se assemelhar a uma energia, ela saiba qual a energia que ela está se mexendo, moço. Então, estudo principalmente, moço. Estudar a energia pombogira para ver se, de fato, a energia pombogira vai estar ajudando ela como ela quer. Aí, moço, ela pode cantar um ponto, ela pode pensar numa pombogira, fazer uma oração para uma pombogira, acender uma vela se a pessoa se sentir à vontade, um incenso. Coisa de pombogira, moço. Coisa de mulher. Faz-se. Vocês fazem amarração? Ah, moço, eu não faço. Tem pombogira que se diz pombogira que faz, moço. Mas as pombogiras que faz amarração, moço, já entra naquela questão karmática que a gente falou lá no início. Que elas escolhem, moço. Estudaram para ser pombogira, moço. Tecnicamente são pombogira, moço. Mas não agem conforme o princípio pombogira que foi imposto, que foi ensinado. A mesma coisa, moço, de um médico, que é médico, mas não é tão bom assim, moço. Que chega... O paciente no consultório, moço, e o médico não olha para a cara do paciente, moço. O médico não está nem aí para saber a temperatura do paciente, moço. Para saber se o paciente está mesmo com as dores que o paciente está. E por que está ocasionando essas dores. Então, o médico que se formou para ser médico, que estudou para ser médico, não está exercendo direito a função dele. É a mesma coisa com as pombogiras. Com os Exu, os caboclos, os pretos velhos, com qualquer linha de trabalho. Porque a gente está lidando com espíritos, com sentimentos e com erros, que a gente também erra. Claro, sim. Então, qual seria, no caso, a coisa que a senhora mais gosta de ver no ser humano que busca a espiritualidade para se melhorar? Primeiro de tudo, moço, eu gosto de ver a vontade. A vontade de se melhorar. Aquela vontade sincera de ver um erro, moço, ver um tropeço e ver que aquilo poderia ser evitado se fosse feito de outra forma. E mudar a ação, moço. Não adianta de nada a pessoa buscar espiritualidade, errar, persistir no erro e achar que tá tudo bem, principalmente se a pessoa sabe que tá errando. E também a gratidão, né, moço? Que acima de tudo não é pra nós Exu, não é pra Pombogira, não é pra Caboclo, é perante a Deus, moço. Tem que ser grato, moço. A gratidão é uma chave também de evolução. A gratidão é uma chave também de evolução? Também, moço, de evolução. A partir do momento que você reconhece as bênçãos que tem, moço, e que até os erros te levam pra frente, moço, se você tiver a compreensão certa, você vai passar a agradecer até pelas pedras no caminho. Nossa. Tá certo, então. Qual que é o maior ensinamento que a dor nos traz? Bom, moço, no ponto de vista de Pombogira, a dor é o maior professor. Oh. Dificilmente você vai ver uma pessoa aprendendo dando risada. A dor, moço, pega e mostra, moço, aonde dói. Então a dor ensina, moço, aonde dói. E a dor, moço, também ensina a se curar. Então a dor, moço, ela é um grande professor. Basta saber reconhecer isso e olhar com os olhos, que deve ser olhado a dor, moço. Faz. Qual que é a sua mensagem final? Minha mensagem final, a princípio, é para que todo mundo tenha paz e amor no coração. Que a caridade seja feita, que seja aquela caridade de você dar um ombro amigo para um desconhecido na rua, que seja a caridade de você pôr água num dia quente para um cachorro de rua. É, são os mínimos detalhes que a caridade. Não é você pegar tudo que você tem de dinheiro, de comida e dar alguém. A caridade também está nos pequenos detalhes. Então eu peço para que todos tenham amor no coração, caridade, que exerçam a caridade conforme puderem e que sempre vos orai e vigiai. Que assim seja. Muito obrigado por esse primeiro momento e essa oportunidade de estudo com vós. Eu que agradeço, moço, de estar podendo passar o conhecimento do astral para vocês. Graças a Deus. A senhora tem algum, antes de a senhora ir embora, algum ponto que a senhora tem preferência ou que mais gosta? Não, moço. Cantou pra Pombogira, a Pombogira chega. Que assim seja. Então tá certo. Muito obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus. Já está de volta completamente? Estou. Qual que é o seu nome mesmo? Maria Carolina. Tá certo. Maria Carolina, como é que você está se sentindo agora? Agora, eu estou me sentindo muito grata por ter realizado esse trabalho. Oh. É um trabalho que a gente faz também dentro do terreiro, porque o diálogo com os espíritos não se limita a uma câmera e a uma rede social. A vivência que a gente tem num terreiro também é diálogo com os espíritos, a partir do momento que você, o espírito tem uma conversa com o consulente. Eu vejo que essa é uma oportunidade de expandir horizontes, de expandir informações e um conhecimento que vai muito além do que nós encarnados podemos compreender. E como é que é trabalhar com uma Pombogira do cemitério? Pra mim, no início, foi tudo muito novo. Eu não entendia bem o que era, qual era o trabalho realizado. Mas, pouco a pouco, ela foi me mostrando. Ela foi quebrando muito tabu. E ela mostrou pra mim que, desde a minha infância, ela estava presente comigo. Que eu gostava de brincar em cemitério e nunca entendi o porquê. Agora, eu mais do que nunca entendo que ela estava comigo. Estava mostrando pra mim que a morte é natural e que podemos vivenciar a morte, entender a morte sem apegos, sem mágoas e ter uma compreensão melhor que, na verdade, a morte é um renascimento. Pronto.